Coming rappers wanna diss, just kill it. I'm officially the realest, yeah. Point blank period. Whether I still live in the hood or just visit, whatever you can do in the hood, I done did it. That why the dope boys and the misfits feel it. This still the city, long as Tip living, nigga. I ain't dead, no, I ain't done, no, I ain't scared. What? I ain't run, but still I stand, yeah. No matter what. Decisivo, cabelo não voou. Só sei que eu sou, pois quem não é se jogou. E aqui estou, não importa o que aconteça. Dignidade eu tenho, só que eu perdi a cabeça. Mil dedos apontados, considerado culpado. E a sentença ressarcia o prejuízo causado. Mas tá ligado, tá tudo pago. Sujeito homem como eu, sempre cumpre a sua parte no trato. E de cabeça erguida sigo em frente. De passado vive o museu, mesmo que alguém tente me resumir a uma atitude inconsequente. Será uma opinião em pleno mar de gente. Aos 27 de idade, 12 na missão. Sofri uma baixa de guerra, mas não foi em vão. Todo problema traz junto com ele uma lição. E só depois de um tempo tu enxerga a solução. Então não morguei, não morri, não me intimidei. E não corri, ainda estou aqui. Não importa o que aconteça aqui, tá ligado? Não importa o que aconteça. Alguns ali, eu fraquejei, espirro em mim, mas lá vou eu. Não importa o que aconteça, sim, não importa o que aconteça. In the solitude, they still know how to do. I show you how to do what you do, you ain't got a clue. All you do is follow dude, sound like a lot of dude. I weather whatever storm, make it out without a bruise. I understand why, now when my hands tied, they take shots, cause if I'm out there, it's a landslide. But revenge is best served as a cold dish, and suckers will get served, nigga, no shit. Guess it was understood, for me it was over with. But I don't quit, if you ain't noticed yet. They couldn't wait to say goodnight, shouting. So they could try to rhyme, act and look like shouting. Go get a beat from Toomp and make a hook like shouting. Before you know it, I'm back, what it look like shouting. I lost my partner and my daughter in the same year. Somehow I rise above my problems and remain here. Yeah, and I hope the picture painted clear. If your heart filled with faith, then you can't feel. Wonder how I face years and I'm still chilling easy. Let go and let God deal with it. I ain't dead, no.